Portal do La Rocha. O compositor estourado, Ricardo Terezo, e meu grande irmão, meu Caxaíba. Viva, bebê! Você não vê o vida perdendo e vai se arrepender. Já tô vendo. É vacilo em cima de vacilo. Se ela é só volta domingo, ela sempre integrando o máximo. Você não faz questão de dar o mínimo. Coração de mulher foda, não uma briga, menino. Você só borra a maquiagem dela, não tira o tempo pra ficar com ela. Mas um dia ela vai se tocar e botar alguém no seu lugar. E o seu sentimento de culpa não vai adiantar. Você só borra a maquiagem nela, não tira o tempo pra ficar com ela. Mas um dia ela vai se tocar e botar alguém no seu lugar. E os seus sentimentos de culpa não vai adiantar. Aí cê vai chorar. Só nesse só volta domingo. Ela sempre entregando o máximo. Você não faz questão de dar o mínimo. Coração de mulher foda, não uma briga, menino. Você só borra a maquiagem dela, não tira o tempo pra ficar com ela. Mas um dia ela vai se tocar e botar alguém no seu lugar. E os seus sentimentos de culpa não vai adiantar. Você só borra a maquiagem. Não tira o tempo.